caboclo com porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Cabe o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Pois sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Michael, capaçante, as novinha vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Michael, capaçante, as novinha vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita. Mete bronca, meu parceiro Vini Bahia, e a onda retrô. Tamo junto, meu parceiro Michael. Essa estourou de novo, né? Não tem jeito, esquece. Oh, abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Que o Vini tá passando e a galera vem atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Bicha é Vini Bahia, a galera vem atrás. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera aí doidou. Quando a viola chora, todo mundo grita. Vai beber, vai beber, vai, vai, vai. Isso é Vini Bahia e MC Michael, tamo junto. Valeu, meu parceiro Vini Bahia.